Papa 1, Papa 2, 8, Alfa, decolando aqui de auxiliar, sentido litoral, não interfere na aproximação, agora eu tenho o meu Salvador, 120.8. Salvador, Capuã, chama controle 120.80, Thiago Capuã, me fala. Gol 1344, autorizado por pista 0, vento da noite 0 graus, 0 graus. Foi usado, Souza, o gol 1344. aproximação em torno no 8 decimal 95. Salvador, boa noite. 97-46, vou. comunicação. Deixa para o nível 050, ajuste no 0, corta a mesa para 510, ajuste no 0, no 0. Voltou para o curso localizador, por via esquerda na 30, 62, 53, 70.

Está passando o Delta Conforme Fome, General 1010. Você pode na vertical da RMAR e estar esperando com curva pela esquerda. Toma o caso do Banho da Federal. Passando a posição 1, fechando o final do jogo. Reporta na velocidade RBA, 360 pelo centro, 0 para o final. 2, curva direita, 3, 0, 7, 5, 8, 8. na aproximação, número 2 para pouso, informa o tráfego à direita, um Papa 28 alfa no meu pé, se for na espera, não interfere na aproximação. Agora vem para o meu parceiro. Solo 06, liga direito, solo 09. 060, 2100, chegada a Bomete 1. Tem problema de pressão de comunicação? Para 2500 para 2500 Sacado, fala que eu posso virar mais uma 7. Meu telefone está motorizado de Natal, edição 7, reporte final. Estou livre já, base, reporte final, deve ser para o telefone. Estado autorizado, pouso, pistão 7, 090 graus, 109. Sou isso, sou isso, dado para o telefone. Geral 99, 73, 73, 71, 2, 2, 1, 0, 3, 2, 2, 1, 1.